Sul Fluminense AM. ZYJ 473. Nova Sul Fluminense AM. Um novo tempo já chegou. A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento, deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta desse ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levi's, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit, pare de dar lucro ao ódio. Agora, essas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade.